Alguém abre a mão.

Canal 2. Antena Web. Estrelas e a vida cabe nas mãos. Sem... é o canal 2 da Antena 2. Sei do que falo. Se tu vais embora, porque dói demais. Queria ouvir de ti, se vontade de chorar. Teu coração me abandonou porque mudaste assim. Outro ocupou o meu lugar. Tu não vieste me avisar. Só queria ouvir de ti. Seria bem melhor para mim. Quando o amor chega, vem para ficar. Mas se o sonho acaba, é melhor eu aceitar. Se no teu coração eu não vou estar, me mata a solidão e até morro de paixão. Quando o amor chega, só me faz chorar. Quando o amor chega, perguntar se gostas de mim nas noites que

dá força, o poder esconde o vivo, mostra a dor, suor do sacrifício do amor. Grita alto o teu nome, tenho orgulho no que és, espada preta, corta a tua raiz. Posso transmitir, oh, oh, a verdade está em mim, não vou ouvir. As tuas convicções, conquistas e ilusões, são agora fruto do passado. As tuas crenças e emoções estão para lá. Solta a força.